o uísque. Se tem gin, bebe sem dó. As novinhas não resistem. Todo dia ela se acabe e a ressaca que atura. Bebe toda, tá com todas suas amigas da rua. Bebe toda e tá com todas suas amigas da rua. Desce a bunda. Desce a bunda.